Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Pendulhos esqueletos, acenda suas abóboras, porque agora é hora de ouvir o especial de Halloween do Além dos Ecrãs, o seu podcast sobre rituais antigos e culto à magia negra, discutido e debatido por quatro estudantes do jornalismo que podem ou não estar vivos nesse momento. Inclusive, muito prazer, meu nome é Guilherme Amaral. E eu sou o Léo Vassolé. E eu sou a Duda Yamaguchi. E nós matamos o Caio. O Caio realmente não tá vivo nesse clima. Exatamente, nesse clima aqui a gente matou o Caio. O Caio tá aqui, no chão. Mortim da Silva. No lugar que ele deveria estar desde o começo. Credo, Guilherme. Foi um pouco macabro. Eu quero matar o Caio. Enfim, Caio não tá presente hoje. Caio viajou, né? E a gente teve que... A gente tem que gravar, né? Não tem jeito, senão a gente vai ficar muito tempinho aí. Senão o Wallace Stephen demite a gente. Exatamente. Ixi, nossa senhora, o reitor da UF já tá em cima, falando, ó, preciso do podcast, hein? Toda semana. Ele fica em cima. Mas assim, não tá. Claro. E a gente queria fazer um especial de Halloween, então aqui está. Né? Estamos fazendo Caio... de um dia pro outro. Pois é, espero e o Caio ajudou a gente nesse processo. O Caio ajudou. Não ficou... Só falando que está morto no chão. Ele mesmo claro. Longe está muito perto. Exatamente. Inclusive, ele tem um pouquinho para falar para a gente aqui, logo de cara, sobre o que é aí o terror, que é o que a gente vai discutir agora. Mas antes dele entrar, quero introduzir também quem vai entrar na mesa, quase que no lugar dele aqui, para inteirar na mesa com seus conhecimentos, sua sabiedade sobre o terror, que é Luan. Tudo bem, Luan? Tudo bem, Gui. Olá, pessoas. Conta para a gente por que você... Está aqui integrando a nossa mesa? Então, eu gosto muito de terror, sempre assisti, desde pequeno, gostei muito. Teve uma época que tive medo também, né? Todos como nós. Todos nós. Nunca Só que visto. Hoje em dia acho admirável o cinema de horror e tudo mais. A Duda tá nessa fase ainda do medo. Então, na verdade, o inespecialista sou quase eu. Eu só não sou inespecialista porque eu pesquisei muito para estar aqui, tá? Entendi. Mas assim, eu não sou uma grande apreciadora desse gênero. Eu também não. Nunca vi muitos filmes de terror, não. Tô vendo mais recentemente. Recentemente eu tô vendo bastante... Eu não, muito. Bastante filmes de terror. Que a Maria Isabel, Beatriz Evaristo gosta. E o Túlio gosta. E eles me levam um pouco para esse mundo. Mas enfim, vamos deixar o Caio falar um pouco, já que ele não tá aqui. Deixa ele ter o seu momento, né? E aí, galera do podcast Além dos Ecrãs, eu sou o Caio Coutinho, hoje eu não vou poder estar participando da mesa aí com vocês, mas pra falar que eu não participei do podcast, eu vou falar hoje um pouco sobre o gênero de terror. Bom, como que o gênero de terror nasceu? Ele nasceu na literatura, né? Ele tem as suas origens no folclore e em tradições religiosas, sempre focado na morte, na vida após morte, no mal, em demônios e no princípio de algo que incorpore. Então, o gênero de terror, qual que é o intuito dele? Ele tem o intuito de causar medo, de aterrorizar e de provocar sensações em que o ser humano seja desconfortável. Mas como a gente tem um podcast de cinema, eu também vou falar um pouco da origem dele no cinema. Bom, ele sempre teve a característica no cinema de adaptar obras de literatura, porque... A literatura nasceu antes do cinema, então o terror também teve essa consequência. Assim como a comédia nasceu na literatura, assim como outros gêneros nasceram na literatura, o terror também nasceu. Então, para encerrar minha participação, eu queria deixar uma coisa clara aqui, que muitas pessoas têm o senso comum que o sobrenatural, filmes que contam histórias sobrenaturais, são necessariamente de terror, mas muitas vezes não. Podem ser filmes de suspense, filmes de drama, filmes que misturam outros gêneros, até comédia mesmo, filmes escrachados, filmes gore. Então, não é necessariamente uma regra isso. Bom, galera, é isso. Eu vou ficando por aqui. E um beijo. Um beijo pra você também, Caio. Parabéns pela sua pequena participação aí. Ajudou bastante. Estamos morrendo de saudades. Introduzir o tema pra gente. Exatamente. E quem vai continuar o tema, Duda, é você. Eu mesma. Me fala então sobre as primeiras obras de cinema que a gente teve de terror, né? Já que nosso foco aqui é no cinema. É, então, como eu falei antes, eu não sou uma grande apreciadora. Então, pra mim, foi bom conhecer os primeiros filmes de terror pra, tipo, ter uma introdução melhor nas coisas. Porque com certeza. Antes eu pensava, terror, Annabelle, sei lá, qualquer coisa assim, entendeu? É, Jason. Deu pra ver que era uma coisa bem diferente. É, eu imaginava que era só essas coisas. Mas aí a gente vai entrando nas origens, a gente percebe que tem muito da literatura, como o Caio falou, que é uma coisa que eu gosto muito. Sou uma grande apreciadora de Edgar Allan Poe, gosto muito do Bram Stoker, que é o cara do Drácula. Então, assim, são coisas que beberam muito da fonte, né? O cinema bebeu muito dessa fonte pra criar os primeiros ícones do terror. Então, pesquisando, eu encontrei que o primeiro filme, abre aspas, de terror, se chama O Castelo do Demônio, de 1896. E, na verdade, não é um filme, ele é um curta. Ele é um filme bem curtinho, de acho que são 3 minutos, na verdade. E ele tá disponível no YouTube, se você quiser pesquisar e assistir, porque eu assisti. E, assim, é bem bizarro, mas enfim. O que teve de bizarro? Quero saber porque mais. Porque ele não fala, ele é um filme mudo, obviamente, que é de 1896. É. Então... Chaplin no filme ou nada? Nada. Marilyn Monroe... Marilyn como? Monroe... Enfim, ele fala sobre um cara que é um... Ele é tipo um morcego, e ele é meio bruxo, Luan... Tá balançando a cabeça aqui, então eu acredito que ele já conhece. Sim. E ele se transforma, tipo, num bruxo. E aí ele tá nesse castelo. E aí entram umas pessoas na casa. Ele vira um esqueleto. Ou seja, é bem tudo bizarro. Tudo isso em 3 minutos. É. E a ideia do diretor do filme, que é o francês Georges Méliès. Não George. Sei. Vai, do francês aqui, ajuda. Méliès. Ele... Não sei, tô brincando. É só assistir Jacquin. Fala do jeito que o Jacquin fala. Tompeiro. Vergonha na cozinha. Você é uma vergonha da profissão. Vamos ver o freeze. Enfim. Isso é o maior filme de terror de 2019. O maior filme de terror de 2019. Isso é o terror de 2019. Muito bom. Você é vergonha da profissão. Enfim. E o que é legal dele é porque ele fala que... ele falava isso aqui em 1896. Que a ideia dele era fazer um filme mais pra divertir do que pra aterrorizar. Entendi. Então ele foi o primeiro filme... Ele é a primeira adaptação cinematográfica de terror. Mas, na verdade, ele não tem essa coisa de dar medo, de dar susto. Ele mais entretinha o pessoal com essa historinha. Ótimo. Porque tem muito filme que segue essa leva também, com certeza, também, né? Com certeza. Aí vem alguns filmes, né? O Frankenstein teve uma primeira aparição em 1910... que foi a mais marcante, assim, que a gente pode ter. E depois começou uma onda do expressionismo alemão. E o filme, assim, que eles consideram o primeiro longa de terror, que é o primeiro filme oficialmente de terror, que tem 1h11, é o Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, que aí já bebe um pouco mais da fonte do que a gente tem hoje, na verdade, sabe? É mais uma coisa mais atual, mesmo que não seja. E ele ainda era mudo, o primeiro filme ainda era mudo. Idade da minha bisa. Exatamente. Uau. Ô, Luan, aí... você sinta-se livre pra falar qualquer coisa a qualquer momento, tá? O espaço também é seu, o espaço é nosso. É isso aí. E aí, dessa onda de expressionismo alemão, também veio Nosferatu, que é uma das principais obras do terror que a gente tem hoje, que é de 1922, e ele é uma biografia, mais ou menos, do Drácula, falam que é isso, mas, na verdade, não é, né? E porque ele não tinha, na verdade, ele não tinha autorização, acho que, do pessoal pra adaptar. Então, eles fizeram uma coisa mais autoral, mas essa atmosfera sobrenatural e gótica se tornou uma grande influência no cinema daqui pra frente. E aí, depois, década de 30, começa o que a gente conhece muito aqui atualmente, porque a gente vem essa onda de Drácula, do Frankenstein, que é uma adaptação da Mary Shelley, que é o que eu falei que eu gosto bastante. Porque aí começa essa coisa de você ter ícones, símbolos do terror, né? Então, você tem o vampiro, você tem o morto-vivo. Essa ideia, assim, começa muito forte. E, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a gente tem uma coisa muito forte de adaptar também clássicos à literatura ao mesmo tempo. Com o Médico e Monstro, o Fantasma da Ópera e o Corcunda de Notre Dame também. Mais ou menos em 1920, 1923, por aí. Filmão da Disney e Corcunda de Notre Dame. É bom mesmo. Ícone do terror. Brincadeira, mas enfim, antes foi adaptado pro terror, isso é bem legal. É legal a gente ver isso, né? Tipo, como o terror ele se molda com o tempo. Com certeza. Tipo, nessa época ele era muito um negócio tipo, são os monstros, tipo, bruxaria, sabe? Tipo, vampiro, o Frankenstein. Eram uns negócios meio, tipo, feios, não é um negócio que dava, tipo... Hoje não dá medo pra gente ver isso, tipo, daquela época, sabe? Só que naquela época dava muito medo ver aquilo, né? Tipo, muito da hora ver isso. E é legal porque os filmes até então, eles eram mudos. Então, assim, você tinha que ter essa estética de terror. Porque você não tem como dar susto de jumpscare, assim, só usando som. E que é uma coisa que a gente tem muito hoje. É, você precisava de uma atmosfera toda de terror, entendeu? De um monstro gigante, de um vampiro. O cinema era escuro, né? Exatamente. E aí a gente tem o primeiro filme com falas que se chama O Terror. Mas que, na verdade, ele não era considerado um filme de terror na época, por mais que ele se chamava O Terror. Ele foi considerado um filme de drama. Então, muita gente atribui o primeiro filme com falas de terror ao Drácula, de 1931, que é o mais famoso e tal. E uma coisa interessante que eu pesquisei e descobri é porque a guerra, ela teve um papel muito fundamental nessa virada do terror. Porque com a Primeira Guerra, com a Segunda Guerra... As pessoas não queriam assistir filme de terror porque o terror já estava instalado na vida delas, tá ligado? Nossa. Então, tipo assim, eles queriam ver umas coisas mais alegres na televisão ao invés de ver mais desgraça, que é o que elas estavam acostumadas a viver. E aí, nisso, surgem algumas outras obras, por exemplo, uma adaptação do Oscar Wilde, né? O Retrato de Dorian Gray, que é uma história meio assustadora, não é um terror, assim, mas já é um pouco mais pra esse lado. E isso acabou voltando mais nos anos 50, depois o Léo vai comentar os grandes sucessos do cinema, do terror. Mas o que eu acho mais legal de falar, que é uma coisa que a gente tava conversando aqui, é que o cinema de terror, ele é muito diversificado. Então, tem várias formas de fazer o terror. Então, a gente tem os filmes de zumbi, os filmes de slasher, né? Que são os caras que são os grandes assassinos. Tem o trash, que é aquele cinema, tipo, camisinha. Tem o Ria da Camisinha, não sei se vocês já viram isso. A Vagina Dentária. É, tipo isso, tá ligado? Tem esse filme é bizarro. Trash. É, não, tem alguns que eu vou trazer aqui depois que, pelo amor de Deus. Pois é, então, só trazendo algumas informações. Em 1932, a gente teve o primeiro filme de zumbis, que é o White Zombie. Mas o zumbi que a gente conhece hoje, que é o zumbi canibal, né? Ele veio só em 1968 com A Noite dos Mortos Vivos, que é o zumbi Walking Dead que a gente tem hoje, entendeu? E aí os filmes de slash, primeiro foi o The Bat, de 1926. O Batman. Vai ter outro em 2021, com o Reeves, com a direção. Não é o Batman, mas era um morcego também. O primeiro filme, tipo... Hand... Então, aí é uma coisa que a gente ficou aqui, a gente tava conversando, a gente não conseguiu entrar num consenso. É. Acho que o Luan pode falar com a gente melhor sobre isso, que são aqueles filmes que são gravados no formato de documentário, que o ator, ele segura a câmera. Eu achei o termo found footage. Eu acho que era hand alguma coisa. Eu conheço como pseudo-documentário. Vai ser pseudo-documentário. Eu conheço também como found footage. Porque começou com A Bruxa de Blair, em 1979. Você tá falando com especialista aqui, pelo amor de Deus. E destrinchou diversos filmes que a gente conhece hoje em dia e que a franquia de atividade... Paranormal, por exemplo, exatamente. Ela bebeu da mesma fonte que A Bruxa de Blair e deu muito dinheiro. Rende com até certeza. Hoje. É porque é muito barato, né? Fazer um filme assim. É barato. Que ele quer a estética artesanal, né? Sim, que uma pessoa porque você faz coloca filme. Uma câmera ali na casa e filma e não aparece nada, na verdade, só pessoas presenciando fenômenos. Pois é. Bom, e pronto. É isso. O primeiro filme desse tipo, né? Que é o tipo vida real, cotidiano, assim, é o Bruce de Blair de 99. E o primeiro filme BR de terror, a gente tem que agradecer ao querido Zé do Caixão. Se eu fosse você. Ah, eu... Se eu fosse você. Com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, que levou o Zé do Caixão a um patamar cult, até na Europa. Então hoje o Zé do Caixão é um grande ícone desse filme. Gente, cinema. Ele realmente tinha uma unha quilométrica. Gigante. Pois de é. Fato, eu lembro dele indo num ratinho. Aquela unha gigante dele. Mas você sabia que antes do Zé do Caixão ia sair um filme com Tony Ramos chamado O Lobisomem? Claro. Aí ele não quis fazer. Enfim. É sério isso? É, porque ele não queria ficar sem camisa. Tô de brinks. Mas então, já que você já falou dos primeiros filmes, né, de como começou, Léo, a Duda já falou que você vai dar uma faladinha aí sobre quais foram as principais obras do terror, né, que são reconhecidas e relembradas até hoje. Quais são elas? Então, Gui, bom, a gente tem vários filmes que fizeram muito sucesso, que são considerados clássicos do cinema hoje, mas eu acho que o que todo mundo pensa quando fala em filme de terror é O Exorcista. Sim, é um filme excelente. que Ele marcou época e é referência até hoje nos filmes de terror. Ele foi lançado em 1973 e foi o primeiro filme de terror indicado à categoria máxima do Oscar, que é ser indicado ao melhor filme. Ele não venceu, quem venceu foi o filme A Golpada, ou Golpe de Mestre. Eu nunca assisti esse filme. Não. É um filme, tipo, nunca drama policial, assim. Mas, enfim, ele marcou época, eu nunca assisti, não tenho coragem de assistir esse filme, por ser que pecado, tão bizarro. Pecado mesmo, já assisti. Eu vi o trailer já, eu vi inclusive hoje o trailer desse filme, e até o trailer, ele é estranho, assim, ele mexe com você. É pecado assistir ou pecado não assistir? Não entendi. Pecado não assistir. Fora que aconteceu, se você for pesquisar sobre o filme, aconteceu muita coisa nas filmagens do filme, isso, né? Isso é verdade. Teve aquele caso de gente que morreu, gente, né, durante morreu, as filmagens, né? Gente não que foi, presenciou coisa. Foi durante a filmagem ou foi logo após as filmagens? Eu não lembro. Foi durante as filmagens. Durante as filmagens. É. Uau. E aconteceu muita coisa de presença, que gente sentindo energias negativas e tudo mais em relação ao ambiente. E o próprio diretor do filme mesmo já falou que... Aliás, já reclamaram do diretor do filme, aquela atriz que faz a mãe da menina que é exorcizada lá. Ela falou que tem uma cena que ela é empurrada e ela cai de costas. Uhum. E aí a coluna dela bate e aquela dor é real, sabe? Verdade. E o diretor sabia que tava machucada e continuou a cena, sabe? Hello, Tarantino. Pareceu bem. Pareceu bem. Foi parecer mais real possível. Tá certo que rendeu aí, mas... Não, é horrível. Mas já que a gente já tocou no ponto do Exorcista, Exorcista foi... talvez muita gente não saiba, mas ele veio de um livro, né? É um filme baseado em um livro. Sabia. Ele foi escrito... Né, em 71 por William Blatt. William Blatt foi escrito em 71. E aí logo em 73 já saiu o filme. Só que assim, aí o William Blatt falava que era... Dizia que era uma história real da cidade de Mount Rainier. Aí os jornais diziam que tinha um padre que fez um discurso, né, sobre o exorcismo em Mount Rainier. E depois chegou um outro jornalista, alguns anos depois, que foi o Mark Opsasnik, é um jornalista que veio investigar o caso e falou que não aconteceu em Mount Rainier, esse caso aconteceu em Cottage City, em outro lugar. Gotham City? Não, Cottage City. Entendi. Entendeu? E aí ele veio, e aí ele foi falar que na reportagem que ele trouxe, né, o artigo que ele fez, ele falou que, ele conversou com o padre e o padre falou que, a gente fez mesmo um exorcismo ali num menino de 13 anos, né? Diferente da menina de 12 que é no filme. Fizemos ali o exorcismo no menino de 13, só que não teve vômito, não teve urina, não teve nada, não teve vozes, não teve nada. E a gente até depois desconfiou que não realmente era uma mentira. Tipo, não foi um exorcismo real. A gente fez ali, mas depois saiu falando, esse menino tá fingindo ou alguma coisa do tipo. Igual tem... Essa questão bem marcada em Invocação do Mal. Sim. Pois é. Enfim. E o gorfo daquela menina também é surreal. Não, claro que não. Não seria daquele jeito. Ninguém mas... tem tanto líquido no corpo daquele jeito. Mesmo. Ela também não teria virado a cabeça daquele jeito, mas enfim. Subido no teto. Né, não, tem tanta coisa que acontece coisa ali. E uma coisa legal é o filme do Coringa lançou agora. E tem aquela escadaria onde ele passa. Se eu não me engano, é a mesma escadaria que tem no Exorcista. No filme do Exorcista. Eu nem lembrava disso, mas... Sabe a cena? Eu acho que é o padre que sobe, desce, não sei. Não tem uma escadaria famosa no filme, que eu acho que é a mesma escadaria do filme do Coringa, ou é uma muito parecida. Bacana aí, ótima observação. Observação pontual. Enfim, aí em 1973 teve o filme do Exorcista, no ano seguinte foi lançado um dos principais filmes do gênero de terror, que é um dos estilos que eu mais gosto do terror, que é o Massacre da Serra Elétrica. Que é o quê? Foi um filme independente, de baixo orçamento. Baixo orçamento. Sério? Por quê? Custou 30 mil... 30 mil não, desculpa. 300 mil pra eles fazerem esse filme. Ai. E eles faturaram a bagatela de 30 milhões de dólares. Ah, não. Então foi baixo orçamento. E eles gastaram só 300 mil. Então, faz as contas aí. Valeu do lucro que deu. Pelo menos uns 10%. E o filme, por ter muita cena forte de violência, ele foi banido por vários países durante muito tempo. Então, tipo assim, ele ficou rodando o mundo durante muito tempo, porque poucos países foram liberando o filme pra passar. Então, tipo assim, ele passou primeiro nos Estados Unidos, que o filme é americano. Aí depois ele foi pra Grécia, aí depois ele foi pro Japão, aí ele voltou, tipo, veio pro Canadá. Foi espalhando. Foi espalhando pouco a pouco, mas, tipo, no começo, assim, vários países proibiram o lançamento desse filme. Pro povo aceitar, né? É difícil. É. E aí depois tem, em 76, tem Carrie, A Estranha, uma adaptação do Stephen King, que ganhou um remake agora em 2013, que não é tão bom. É, já teve vários remakes, Carrie. É. Já, teve um de 2004, 2003, coisa assim. É, tem... Nossa, é muitos filmes. Sim. São muitos Stephen Carries. King, né, é, gente? Já teve tanta adaptação do King que... E... Saturado. Saturado, verdade. E aí depois, em 78, tem o quê? Tem o cara que... Nossa. Dá... Michael Myers. É, vem nem pro faz seu... o nome perto de mim. É. Pelo amor de Deus. Ô, oh, essa música me dá um medo. Muito bom, gente. Mas me dá um medo essa música do Michael Myers. Que isso. E aí... Eu tenho medo de verdade. Eu tenho medo de verdade dessa música, porque realmente ele pode existir. Isso que é o mais bizarro. Tipo assim... É, é um louco, novo Halloween, mas... gente. Olha como eu sou boa. Você assistiu? Você não tinha visto ainda? Não. Não, já. Assisti no cinema no passado. Naquela... É. É, a gente assistiu junto. A gente assistiu junto. Ah, é, Gui. Legal, né? Mas é, foi a única coisa que eu tive. Então, em 78 lança esse filme que o... é o protagonista, o Michael Myers? É, pode ser. Vamos dizer, né? O antagonista. É o vilão. O antagonista, o vilão. É, o cara principal do filme é o Michael Myers, que ele se fantasia com uma máscara de pele e mata... Não, quem fantasia com máscara de pele é o Leatherface, né? Esse é realmente uma máscara de pele. Mas a dele é de pele também, né? É de pele. É de pele também. Acho que é. Uhum. E ele mata babás, é isso? É, ele é um cara, um assassino, né? E que... tem uma fixação muito inexplicável no começo do filme com a babá de uma criança que tem no filme. E vai mostrando no filme essa relação dos dois e tudo mais. É, e o bacana do filme é justamente isso. É que você não sabe por que, que ele tá fascinado naquela menina e por que, que ele faz as coisas. Mas aí você descobre depois e tal... que é por conta da casa dela e tudo mais. E aí, em outras continuações, continuações porcas, eles tentam explicar que ela tinha um parentesco com ele, de uma família antiga, que eles eram primos. E aí, como ele tem problemas desde a infância, nessa questão de assassinar e tudo mais, de ser meio psicopata. Meio não, né? Ele é um psicopata. Por esse fato, ele acaba... matando várias galeras lá que estão em volta da menina, da babá. E esse último filme desconsidera esses primeiros, né? Com certeza. E... eu acho que até esse filme que saiu agora em 2018, ele ano passado, ele é um reconhecimento do tanto que essas continuações foram ridículas. Ridículas, né? Porque foram muitas continuações que eles tentavam explicar uma coisa e aí eles tentavam remendar e virou um tecido de retalhos... totalmente ridículo, sabe? É, aconteceu a mesma coisa aí com o Exterminador do Futuro e podia acontecer com Star Wars também, eu acho. Não, mas Star Wars é bom. Star Wars nem vou falar nada. Me dá licença. Não, tô falando dos primeiros três filmes, velho. Lançou o 4, 5, 6 e desconsidera o 1, 2 e 3 depois. Que isso? E refaz. Por quê? Pelo amor de Deus, né? Anakin, Skywalker. Ah, nem é essa conversa agora. É ótimo. Em dezembro. Em breve. Eu não vou eu tô empolgado pra esse filme. Também. Eu não vou nem dirigir a palavra Luan falando de Star Wars, porque eu sempre vejo as postagens dele dos 30 dias de cinema lá, tenho vontade de tacar o celular na parede. Sim, mas tudo bem, gente. Vamos lá. Vamos lá. Luan. Enfim, você gosta do Halloween, o último que saiu? Gosto. É uma continuação do filme de 1978, né? E eu acho fantástica, porque eles souberam muito bem... emendar, né, essa coisa que foi dele tá no hospital, tá lá no hospício, aí os jornalistas vão lá, tentam fazer de tudo pra enfesar ele, aí depois ele consegue sair e vai atrás dela, e o bom é que ela já sabia da volta dele, tanto é que ela tá totalmente preparada, a casa dela foi totalmente equipada com, pra... sobreviver a um possível ataque do assassino. E aí você fala que é um caso que pode acontecer, Léo, só que aí a gente vê nesse último filme que o cara é realmente uma entidade, porque ele toma tiro, enfim, e não morre. Ele não simplesmente morre. Não morre, ele é imortal. Ele nunca morre. Em todas as continuações ele morria no final e aparecia. Igual o Jason. Então, mas lógico, essa parte nunca vai existir, mas o que eu falo é, tipo, quando o vilão, ele é uma pessoa. Com certeza, é. Você entende? Tipo, assim, sobrenatural. Não é algo sobrenatural, tipo, você não vê um demônio que possuiu a pessoa e tal. Não, ele é um psicopata. Por isso que Joker me fez tão mal. Exato. Eu já falei tantas vezes aqui. Mas, sim, enfim. Enfim, eu gosto muito, inclusive aquela cena em que ele tá perseguindo a jornalista, que no ela banheiro. Tá presa no banheiro. Nossa, e aí ele taca os dentes do cara horrível, por cima, gente, da parede. Já deu um arrepio, essa é boa mesmo, é legal. Mano, mesmo. Nossa. É muito boa, é muito bom. E a Jamie Lee Curtis é maravilhosa. Ela é muito boa. Sim, ela é excelente. Nossa. Ela salvou a saga durante muito tempo, as continuações, quando ela voltou a aparecer e tudo mais. E quando foi anunciado que ela voltaria a fazer o papel... Fantástico. Bom, eu achei muito bom também. Enfim, aí em 79, um ano depois de lançar Halloween, lança o filme Horror em Amityville. Que foi um filme que fez bastante sucesso, baseado em fatos reais também. Também é uma adaptação, mas na verdade ele não é baseado em fatos reais. Eles falam que são, mas os próprios escritores falaram que eles estavam bêbados no dia e que horror, foram fazer. Que bom, legal. Foi meio real. Frustrante. Então, tipo, tem umas histórias bem frustrantes disso. Agora, se essa história que eu li é real, não sei, né? Às vezes. Pô, o que é verdade? O que é real, né? O que é precisa real. Tá lá pra saber. Enfim, a história ela conta de uma família que mudou pra uma casa onde a antiga família que morava lá foi assassinada pelo próprio filho. Esse filme ele teve um remake em 2005, que é extremamente tosco. É muito ruim, eu assisti na escola católica, eu assisti esse filme, não sei como. Com certeza. Mas é muito ruim, é ruim mesmo, assim. E essa temática se repete, né, a da casa assombrada. Sim. Sempre passando muito por esse filme cenário. Muito filme bebe dessa fonte de casa assombrada e tudo. Sim. Invocação do Mal, o primeiro... fez sucesso por conta disso. A primeira temporada disso. De American Horror Story. Sim, começou várias desse coisas jeito. Assim. Aí depois tem, em 99, A Bruxa de Blair, que a gente já comentou aqui um pouquinho, que ela já tá errado na premissa. Que é um TCC de 3 estudantes de cinema. Gente, um filme de terror que fala de TCC já vai dar ruim. Gente, o filme é tem péssimo. Tem TCC e não, bruxa. Não. Já é terror. Já terror é terror, terror por aí. E no final a bruxa não aparece nada, não. Né? Só é vento e eles não sabem o que acontece. Mas palmas aqui pro marketing do filme, hein, sim. Gente? Fizeram porque, olha, fez sucesso por conta da divulgação. O marketing foi pesado, falando que foi uma história baseada em fatos reais, assim como vários filmes que também falam que são baseados em fatos reais. Essa aí pode muito bem ter sido baseada em fotos reais. Em fotos reais. Em fotos reais. Eu não vou nem terminar o que eu tô falando. É porque eles também pegaram, assim, bem o começo da internet, então eles já entraram nessa. E aí eles criaram um site. A primeira fake news da internet foi a Bruxa de Blair. E eles criaram um site explicando toda a lenda da bruxa. Então, tipo assim, foi tudo muito bem calculado. E, inclusive, esse filme ele tem um recorde. O recorde de maior lucro no cinema. Caramba. Eles gastaram apenas $50 mil pra fazer esse filme e faturaram $259 milhões de dólares. Uau. Então, assim... Bom demais. $239 milhões de dólares foi lucro. Nossa. Então, vai ser difícil bater esse... Vai ser difícil bater esse preço, sabe? Tipo, por exemplo, Ultimato fez mais de 1 bilhão. Mas só de marketing os caras gastaram... Mais de 1 bilhão, mais, aí acontece. Pois é. Tipo... De CGI... Esses filmes gastam muito, mas também lucram muito, então tipo fica meio que igual. Esse filme gastou muito pouco e faturou muito. Porque, tipo, chamava muita atenção de, tipo, adolescentes, esse filme na época. Então, tipo, vários adolescentes iam no cinema assistir esse filme. É, o caso Coringa agora, né? Que passou o lucro de Ultimato já. É verdade. O lucro de Ultimato passou, porque ele foi um filme de baixíssimo orçamento. Foi, acho que por aí também, 50 mil, e um negócio assim. Não tem o que gastar em orçamento com o filme do Coringa, né? Não tem... Esse realmente não tem nada. Até que a gente tava comentando no episódio de El Camino, se alguém quiser pode assistir, ouvir, tem aí. Que, tipo, não tem muita coisa de efeito especial, tem explosão e tal. Joker, Coringa tem muito menos. Nem explosão, tipo, direito, é mais maquiagem tem. Que tem. O que eles gastam mais, na minha opinião, é com ator. Acho que deve ser salário, porque é o Robert De Niro, Robert Joaquin De Niro Phoenix. E Joaquin Phoenix deve ser caro. Que só? Com certeza, são caros. E as Zazie Beetz, né? Ah, mas ela menos que o Robert De Niro e o Joaquin Phoenix, né? Ah, sim. Mas, enfim. Sim. É. E aí, nos anos 2000, mais precisamente em 2002... Vem um filme conhecido como O Chamado, da nossa querida amiga Samara. Ela liga pra você Samara. E fala que você tem 7 dias de vida. Eu tinha um crush na Samara. Credo, Guilherme. Nessa Samara? Eu tinha, ué, ixi. Você tá falando sério? Não, você tá louco. Não, mano, não sei, uai. É isso que você pensa de mim? Nós vamos ter uma conversa depois. Tá bom. O Luan tá olhando com uma cara estranha. Você não gosta desse filme? Não gosto de O Chamado, infelizmente. Acho um filme muito... Eu acho que um roteiro muito... Muito raso. É, ele... A menina vai lá, tá há 7 dias. E aí eles fizeram continuação com isso. E eu tenho muito preconceito com continuações. Porque geralmente são filmes bons... Que chegam continuações e as continuações muito raramente são boas, muito raramente. Homem-Aranha é uma exceção incrível mesmo. Mas o Chamado 2 é bem ruimzinho. É. Nossa. O Chamado 2 e o último que saiu... Nem vi o último. Teve Chamado 3? Eu não sei. O Luan olha pra mim, deixa eu te avisar, Luan. Eu vi um esses dias com os meus amigos. Esse dia eu vi um com os meus amigos, que é o último, A Última Chamada, alguma coisa assim. Perdoa. Ligação a cobrar vai ser o próximo. Perdão se eu estiver cometendo algum erro. Mas... E ele... É a mesma... Parece que é o mesmo roteiro que eles pegaram do primeiro filme. E, tipo... Copiaram, sabe? Do primeiro filme. E não acontece nada de seco. No final, todo mundo morre. E a menina lá vira uma Samara 2. Indicando que é um ciclo e que vai continuar tendo sempre uma Samara. Mesmo se não seja a Samara original, ela vai pegar e substituir ela, sabe? Então, não é muito válido. O Luan tava falando de continuações. Esse filme ele já tá errado porque ele é a adaptação da adaptação. Nossa, o Chamado é uma adaptação do filme japonês Ringu, que por sua vez era uma adaptação do romance de Koji Suzuki. Eu não conheço esses nomes, porém... Ringu é legalzinho, tá? Eu já tentei dar uma... ver ali uns terrores japoneses ali, o grito ali... E o que foi, Eduardo? O Chamado 3 é um filme de 2017 ele tem 8% de aprovação no Rotten Tomatoes, mano. Caramba. Esquadrão Suicida pulando alto agora. Né? Comemoraram. Caramba, chocado. Nossa senhora. Dá pra ver que é ruim, né? É péssimo. Mas enfim, tem um terror japonês que é legalzinho, assim, cara. E eu acho que essa Samara japonesa é bem mais legal. Claro que eu vi ela muito mais em outras obras, tipo em jogos, que ela é muito utilizada, mas assim... Só isso que eu tinha pra complementar. Tem um terror japonês que fez bastante sucesso é O Grito. Então, é muito bom. Acho que é um dos principais filmes. Eu não sei de que ano que é. Você consegue pesquisar? Não é tão velho, mas também não é tão... Acho que é 2004. É 2004? Eu acho. Inclusive, o diretor do Grito vai na Comic Con esse ano. Na Comic Con Experience. O Grito é... A Duda pesquisou o Grito. 1893. Saiu em 93, né? Do norueguês Edvard Munch. Nossa. Ela achou o quadro, gente. Não é o filme. Calma. 2020? Vai sair um filme O Grito em 2020. Ah, é verdade. Vai lançar. Olha! É verdade mesmo. Mal posso esperar. Enfim, o diretor do Grito, ele vai vir pra CCXP. Oh, é verdade. Ah, por isso que ele vem, né? Porque tem coisa pra anunciar. É verdade. Com certeza. E ele vai falar aí algumas coisas, vai gritar um pouquinho lá nos painéis. 2004, O Grito. Vai fazer umas pinturas lá. Acertou, parabéns. Vai fazer umas pinturas. Enfim, 2004 teve O Grito e também teve outro filme que perdurou, né? Acabou já. Que é a série dos filmes Jogos Mortais. Sim. Que começou em 2004. Grande James Wan. Grande James Wan. Aquaman. Eu acho Jogos Mortais, o primeiro, é uma obra-prima de verdade. É uma obra-prima. Aquele final icônico. Eu fico até arrepiado de falar aqui. E o James Wan tava novo naquela época, né? Tava ingressando. E eu acho que ninguém imaginava o potencial que ele tinha com esse tipo que ele ia ter com o gênero. Então, foi uma porta de entrada para todos os outros Jogos Mortais, que... Muito ruins. Assim, todos os outros Jogos Mortais foram muito ruins. Até o último, você gosta do último? Até o último, não gosto. Eu acho que o que dá para relevar, assim, é o 2, porque depois... Porque, assim, os Jogos Mortais, ele ficou dependente do cara lá, do... Esqueci o nome dele. O vilão? Jigsaw. É, dele aí. Aí, o carinha do triciclo. E aí, eles tentavam remendar com pessoas que eram ligadas a ele e que tinham passado a missão, que ele tinha passado a missão pra eles continuar o jogo dele, sabe? De tipo, se você fez uma coisa ruim com alguma pessoa, você tem que pagar por isso, você tem que se arrepender e tudo mais. E aí, lá no 5, já era uma moça... No começo era uma moça e depois era um homem que tinha mandado para outro homem. E virou de novo uma coxa de retalhos. E uma crítica muito forte, que não só eu, mas todo mundo que assiste filme de terror, especificamente de terror, é essa questão das continuações. Porque o filme, ele é feito... E depois, se ele faz, sei lá, um mínimo de sucesso, com certeza vai ter continuação. Ninguém quer perder E geralmente, como eu falei, exatamente. A continuação... tirando Invocação do Mal pra mim, que eu defendo com todas as forças... E Homem-Aranha, não vamos esquecer do Homem-Aranha. Então, olha só, falei tudo errado agora. Invocação do Mal a gente comenta mais tarde, tem uns pontos a comentar sobre isso. Então. Mas... Enfim, eu vou contar uma história minha, da primeira vez que eu assisti Jogos Mortais. Eu acho que eu devia ter, tipo... 10 anos, 11 anos. Era bem pequeno. Eu fui com meu pai na locadora e eu falei, pai, quero assistir Jogos Mortais. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Pais que nos escutam, não deixem os filhos de 10 anos assistir Jogos Mortais. Minha mãe alugou comigo American Pie 3, o casamento, quando eu tinha 4 anos de idade aí na locadora. Ah, pelo menos alugou mais melhor. O casamento eu acho mais fraco. O casamento é o mais tranquilo. É. Acho que a coisa mais pesada que tem é ela entrando debaixo da mesa pra... Enfim, gente. Mas... Vamos continuar. Aí eu tava lá na locadora, eu peguei assim o DVD na mão, aí era uma capa toda branca, escrito Jogos Mortais em cima, e aí no meio tem tipo um Jogo da Velha. E aí as linhas do Jogo da Velha são em sangue. E ao invés de X e bolinha, são partes do corpo. Hoje é hashtag então, tipo, que fala, não é mais Jogo da Velha. É verdade. Aí, tipo, tinha um braço, tinha uma perna. Eu falei, pai, quero assistir esse filme aí. Sim. E aí, beleza, fui assistir e tal. Criança é curiosa, né? Sim. Eu gostei de assistir na hora, porque, tipo, eu não fico com medo. Tipo, eu gosto de sentir medo quando eu tô assistindo filme. Eu não gosto de filme com susto. Que, tipo, pra mim é jogar sujo, dar susto na pessoa. Tipo, deixar o medo, eu acho legal, é bacana. Sujo. E é o que esse filme faz, porque é praticamente o filme com um cenário só, que é onde os caras estão presos lá. E aí tem uma hora que, tipo, o Jigsaw, ele vê as pessoas por uma câmera lá, que tem uma luzinha vermelha nessa câmera. E aí, no dia lá, assisti o filme, meu pai, você gostou? Gostei, não sei o quê. Fui dormir. Dormir, eu não conseguia dormir, porque eu ficava pensando do bichinho entrando de triciclo no meu quarto. Eis que eu olho pra minha TV. Minha TV desligada, com uma luzinha vermelha no fundo. Aí eu falei, pronto, ele tá me vendo, eu vou morrer hoje à noite, vou ter que cortar a perna, fazer qualquer coisa comigo. Depois disso, eu fiquei acordado a noite inteira, sentado com a luz acesa do quarto. Ou ele e o Pedro Bial estavam te enxergando naquele momento. Um dos dois. Muito bom. E aí agora, pra finalizar, chegando na época dos anos 2010, assim, que já tá quase nas obras atuais, tem um filme chamado A Órfã, de 2009. A Órfã. Que foi um filme que ficou muito famoso pela história. Não vou entrar em muitos spoilers da história, mas é... Adotaram uma criança meio estranha. E que esse A Órfã, sim, esse A Órfã, ele sim foi baseado na história real... De uma menina que realmente existe e que, como ele não quer dar spoiler, eu não vou dar. Pode dar. Aqui a gente dá spoiler. É uma menina que ela é adulta já e ela tem um problema genético e se faz de criança e quer porque quer o pai da... O que era pra ser o pai dela, né, no caso. Deus me diga. E é excelente porque a gente tem uma atuação maravilhosa da Vera Farmiga. Já vi esse filme. Ela é excelente e ela... Nossa, a Vera, ela... Me explica uma coisa. Por que a Vera Farmiga só faz filme de exatamente. Terror? Ela quer ou ela é muito boa e aí as pessoas botam ela... Eu acredito que é porque ela seja muito boa de verdade. Nesse gênero. Ela sabe lidar muito bem com a emoção dela em cena. Sim. Você vê que ela é uma atriz controlada e uma atriz muito realista. Realmente. Porque ela vai fazer a Lorraine Warren lá da Invocação do Mal... E eu não vejo outra atriz sem ser ela pra fazer muito boa. A Lorraine. Ela é boa mesmo. Bacana. Ela é icônica, né? A Vera Farmiga. Qualquer filme de terror praticamente sem ela. E ela fez até Beats Motel, gente. A Exato. Mãe do Norman. Nossa! Perfeito. Ela é muito boa mesmo. Ela é boa mesmo. E pra entrar, eu coloquei esse no final, mas eu, se vocês perceberem, eu fiz uma ordem meio cronológica, pegando uns 10 filmes. E esse eu coloquei no final porque ele passou desde os anos 80 até 2013, que é Sexta-feira 13. Sexta-feira 2013. É uma das coisas mais conhecidas do terror que a gente tem hoje, que é o Jason, né? Eles têm 12 filmes até hoje nessa franquia. é o mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica, que, por curiosamente, depois que eu fui pensar nisso, eu não devia chamar Massacre da Serra Elétrica, porque é uma serra movida a gasolina. Tipo, não é elétrica, não é movida a eletricidade. Faz sentido. Ó, né? Eu nunca vi uma serra elétrica que era a eletricidade. Não. Ah, minha avó tem uma, aquela de cortar tender, sabe? Do Natal. Que é uma faca, assim, que ela fica cortando. Sim. É, sério. Abraço, vó. Gosto muito dessa faca. Enfim. É, na sexta-feira 13, conta a história do Jason. E como o Luan está falando desde o começo, tem várias continuações e continuações que se perderam ao longo do tempo. Gente, tem uma no futuro, vocês já viram? Jason X. Horrível. Jason X, horrível. Jason real. X. Tem uma do Jason com o... Com o Fred Krueger. Fred Krueger, sim, é. Sim. Que é até boazinha, por sinal. Eu não falei aqui do Fred Krueger, uma menção honrosa a ele. A gente vai falar dos vilões já. É, o interessante falar é que a franquia, aliás... Massacre da Serra Elétrica e Halloween, eles foram a porta de entrada para esse terror slasher, uhum, que é muito conhecido também como terror B, e veio trazendo esses vilões que até hoje são muito conhecidos muito, e que rendem muito. Se você vê no Halloween, você tem até hoje, nas pessoas que, nos lugares que tem mais forte essa cultura, geralmente tem máscara do Jason, é máscara do Fred Krueger, aquelas unhas e tudo mais. E apesar de tudo, apesar dos filmes serem bons e as continuações, a maioria das vezes, um pouco ruins, um pouco duvidosas, foram franquias que marcaram e que até hoje marcam. Até porque o Léo falou que Sexta-feira 13 tem uma continuação de 2013 também, que é um remake, se eu não me engano, lá de 1980, e segue o mesmo roteiro. Uhum. E outra coisa muito interessante de falar é que no primeiro filme, o assassino não é o Jason. O filme é Sexta-feira 13, e o assassino no final é a mãe dele, né? É a mãe dele. Que tá se vingando dos alunos do acampamento que estão lá, porque eles fizeram alguma coisa com o filho dela. E aí, no outro filme, só no outro filme, que o Jason aparece e vem vingar a mãe dele. Por exatamente. Conta de tudo que eu assisti o trailer do primeiro Sexta-feira 13, e o trailer começa com a mãe dele falando que teve um menino que se afogou no rio. Exatamente. No lago, é que ele não conseguia nadar, os salva-vidas, eles não estavam prestando atenção, ele morreu e o nome dele era Jason. Sim. E aí, tipo, um monte de gente correndo, gritando, não sei o quê. Tim Wolf tem e aí foi lançado no dia 13 de fevereiro. Tem mesmo. Sim. Da segunda temporada. Gente. O que é? Tim Wolf aí, ó. Bom, falando dos vilões... Só pra concluir da Sexta-feira 13, além dos 12 filmes, tiveram uma série de TV e dois jogos. Sim. É legal. Mudou, assim, saiu do cinema. E o Sexta-feira é muito louca. Tem nada a ver, brincadeira. <Muito louco. risos> Enfim, falando dos principais vilões, eu acabei perguntando pra algumas pessoas qual era o vilão mais icônico desses filmes de terror pra gente. Porque a gente tem muitos, né? A gente tem os atuais, temos a Annabelle, temos a Samara, temos o Jack do Iluminado, o Norman Bates e muitos outros. Então, vamos ver o que as pessoas falaram por aí. Eu acho que o Pennywise pode ser considerado o maior vilão da atualidade, pelo fato de que ele, além de ser um palhaço assustador e assassino, ele é um bicho papão que se transforma nos nossos medos. E eu acho que não tem pior vilão do que nossos próprios medos. Eu acho que quando você fala de vilões de filmes de terror, é difícil se definir. Qual que é mais assustador, qual que é o melhor vilão, né? Existem diferentes tipos, a gente tem aqueles que são assassinos, são pessoas reais, como o Jason, como Michael Myers. A gente tem, tipo, os sobrenaturais, que são demônios mesmo, que entram nas pessoas, como o Pazuzu, que entra na Regan de O Exorcista, aliás. Como a Valak, que aparece em forma de freira, a Batseba, de Invocação do Mal 1, que entra na mãe das crianças. A gente tem o demônio de Atividade Paranormal, né, que entra na Kate, que é uma sequência de filme que eu gosto muito. E a gente tem aqueles vilões que são monstros, né, aqueles clássicos como Frankenstein, Lobisomem, mas também Fred Krueger. Então acho que é meio difícil você definir qual que é o melhor vilão. Eu acho que talvez o que é mais bem construído no todo da história, né? Acho que o melhor vilão assassino vai pro Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica. Porque eu acho que só por ele ter uma serra elétrica já é um diferencial de outros vilões, mas eu também gosto dessa construção de história em que as pessoas param na estrada, vão pedir carona, vão pedir uma ajuda num posto de gasolina, aparece um cara maluco com uma máscara matando todo mundo. No final do filme, a pessoa que tá sobrevivendo consegue a ajuda de um policial, mas vai ver o policial faz parte da família. Uma família toda é sádica, é de loucos, eu acho que gosto muito disso. Então eu acho que Leatherface é muito bom. Sobrenatural, eu acho que eu fico com o Damien de A Profecia, né, que é aquela criança que é o próprio anticristo, o próprio filho de Satã. Ele é uma pessoa normal, que foi adotada, né, uma criança adotada, mas depois cresce, começa a matar as pessoas e os pais descobrem, né, que ele é a besta encarnada. E ele é um bom vilão também, gosto muito dele pela sequência de filmes, né. Eu acho que um monstruoso, eu fico com o Creeper, de Os Olhos Famintos lá. É um filme que marcou minha infância, que fez eu inserir no mundo do terror. É um filme que eu gosto muito. E eu gosto dele porque ele é uma mistura muito doida. Ele é um monstro, né, que a cada 23 primaveras, durante 23 dias, precisa comer. Ele alimenta do seu medo. Então, apesar dele comer partes do corpo para poder sobreviver, ele vai naquelas vítimas que mais tem medo, porque ele sente o medo. Né, ele tem asas, ele voa, mas ele dirige um caminhão. Ele mora no fundo de uma igreja, onde ele cola todos os corpos na parede. Lambe o vidro dos carros para sentir o gosto da pessoa, do medo, bem um estilo Pennywise. Então eu acho que eu fico com esses três vilões. O menino mais assustador é o Hannibal Lecter, pelo fato de ele ser extremamente inteligente. Ele não era que nem o Norman, que dava um surto e acontecia isso. Ele era uma pessoa extremamente racional. E ele acabava criando um laço com a vítima dele. Então ele conhecia a vítima dele conhecia ele. Então isso é uma coisa bem assustadora, porque é uma pessoa que você conhece, pode te matar. E acho que isso me deixava mais perturbada. E também além do fato dele comer as vítimas dele, né? Que mostra toda essa loucura que um assassino, ele tem a marca dele de matar as pessoas. Nesse caso, ele comia e ele não sentia nenhum remorso nisso. Eu acho que o melhor vilão de todos os tempos, com certeza, sem sombra de dúvidas, é o Fred Krueger. Tendo em vista que, principalmente o impacto que o filme causou na época em que foi lançado e a criatividade dos produtores de criarem um vilão em que ataca suas vítimas, tipo, durante o sono. Eu acho essa ideia simplesmente genial, porque além de ter criado um efeito super legal no cinema, criando um filme legal, uma história legal e super amedrontadora, esse medo, esse suspense do filme acabou vindo para a vida real também, porque as pessoas realmente ficaram com medo de dormir, porque aquilo na época foi uma coisa muito inovadora em que ninguém tinha pensado. E que realmente deixou todo mundo muito assustado. E eu acredito que até hoje, quando as pessoas assistem A Hora do Pesadelo, fica esse friozinho na barriga antes de dormir, porque quem sabe você não vai encontrar o vilão lá nos seus sonhos. Bom, muito diversificada essa lista, né? A gente com tem certeza. Desde Pennywise até Hannibal. Fred Krueger, Hannibal. Fantástico. Muito bom, né? Muito bom. Bom, aí eu acabei pesquisando, assim, porque a gente já trouxe no episódio de John Wick, que a gente falou que ele era um dos caras que mais tinha matado, né? Era o cara que tinha mais matado no cinema. A gente fala nomes. A gente fala naquele nomes. Naquele podcast. Exatamente. E aí eu pesquisei quais são os vilões que mais mataram dos filmes de terror, porque... Tem uma coisa que os filmes de terror são sangrentos, exatamente. Né? Nós temos que não serras elétricas. Não chegam nem perto de John Wick. John Wick é o verdadeiro Baba Yaga, o verdadeiro bicho papão. Bom, a gente tem uma lista de 2015 do Adoro Cinema, que é um site especializado de críticas, de... Não é de críticas que eles falam. Isso, fala é de críticas também. Fazem muita coisa. Eles muita adoram coisa cinema. De cinema. E a gente tem essa lista em... Aí eu vou falar que o primeiro aqui, eles falam que é o Pennywise, que tem 9 vítimas. Só que vale lembrar que em 2015 o filme ainda não era... Não tinha sido lançado quando eles tinham feito essa lista. Entendi. Então não, eles ainda não contabilizaram essa... Entendi. Essas... Eu tava pesquisando e outras coisas e acabei caindo numa lista. E lembrando de agora, eu peguei uma lista de 2019. Boa. Eu só peguei os três primeiros nomes aqui. Vamos ver se eles batem com essa de 2015 que o Adoro Cinema fez. Bom, a gente tem o Pennywise, então, no filme da década de 90, com 9 vítimas. Temos o Candyman, que eu nem conhecia, não sabia nem Candyman. Que filme era esse, mas que é um assassino imortal que foi filho de escravos e possui um exército de abelhas. Ou seja, eu não entendi nada, é isso aí, mas ele matou 22 pessoas. Sem contar as que ele deixou com alergia, né? Inclusive meu primo, coitado. Lá em Araxá tem uma história de uma mulher que morreu por causa de picada de abelha. Ela juntou várias abelhas nela. Tipo, ela matou uma. Nossa, eu bati no microfone com tudo aqui. Ela matou uma. Só porque do Marcelo você precisa quebrar, viu, Guilherme? Vou deixar a minha história pra lá, vai, continua. Agora eu tô imaginando ela batendo numa abelha, chegando um monte com um taco de beijo. É aquela história dela. E ela morreu, velho. E ela morreu. Nossa, pesado, velho. Clima pesado. Você deixou um clima bad aqui. Deixei, mas é terror, né? Não vai ficar melhor o clima, mas enfim. Não vai. O Chuck, que é um grande personagem dos filmes de terror, né? Do Brinquedo Assassino, matou 30 pessoas. Que vai ter um remake, ou já teve? Já teve. Saiu esse ano. Saiu o Brinquedo Assassino. Saiu esse ano faz pouco tempo, né? O Brinquedo Assassino. Nossa, que decepção. Péssimo. Não fui nem assistir, não. Temos o Leatherface com 31 mortes do Massacre da Serra Elétrica, como o Léo já falou. 31 mortes? É, você achou mais? Vixe, eu achei ele por 58. Olá. Ele teve 58 vítimas e aí ele ficou em terceiro lugar nessa listinha. Arrasou, que eu achei. Tá vendo? É que tem muito... Na verdade, gente, é que esses filmes, como o Lula tava falando, tem muitos filmes, tem muitas mortes e às vezes as pessoas nem conseguem contabilizar direito, né? Não sei, pois é. Mas a gente tá aqui falando dos maiores vilões de todos os tempos e suas mortes, então vamos falar aí. Nós temos o Pinhead, que é um vilão principal da franquia Hellraiser. Líder do grupo Cenobites. Hellraiser também é uma adaptação de livro. Também. Eu não conhecia também, mas bacana. Eu vi a cara dele e fiquei com medinho. Dá medo, é. Eu conhecia também. Viu? E nós temos o Jigsaw, dos Jogos Mortais, com mais de 40 mortes, mas a gente tem vários filmes, então provavelmente isso pode passar. O querido Fred Krueger, que é um... Acho que pra mim é uma das principais caras do terror de todos os tempos. Com certeza, porque mas a eu hora dou muita risada pesadelo, da cara dele. Você dá risada? Eu acho muito feio, velho. Ah, eu acho muito engraçado. Eu acho a musiquinha bizarra. Depois ele começou a ficar engraçado. Não, ele com certeza teve uma época realmente cômica. No começo não era pra ser cômico, mas assim... Nossa, no começo era bem... Tem aquele episódio dos Simpsons, que é uma sátira do Jason. Nossa, esse episódio me dava medo real. Esse episódio, ele é genial. Que é o zelador da escola. É o zelador lá, né? E ele fica atormentando o Bart. Mano, é muito bom esse episódio. É muito bom mesmo. E me dava medo real. Não assisto Simpsons. Nem eu. Mas enfim, aí nós temos então o Fred Krueger e nós temos um vilão que chama Lubin, que é do filme O Duende. Eu nunca vi, que é um sádico duende que inicia uma onda de assassinatos após ter seu pote de ouro roubado. Com certeza é um filme trash, você então, sabe. E provavelmente é um filme trash porque tem a Jennifer Aniston no filme. Então, então assim, eu imagino que seja de comédia, então, meio terror. E a gente tem o amigo do Léo, nosso querido Michael Myers, que o matou muitas pessoas. E o Jason, que é o maior assassino dos filmes de terror. Quantos eles estão aí, o Myers e o Jason? O Michael Myers aqui tá contabilizado com 111, mas era 2015 e eu não tinha o último filme também. Ixi, aqui em 2019 ele tá com 106. Vixe! E o Jason? Então, seja, a gente então, não tem. E o Jason, só pra saber. E o Jason tem mais de 200, entre 200 e 300 mortes, porque eles falam que em Jason X ele mata muitas pessoas, que não dá nem pra contabilizar. É, eu não sei se eles contaram Jason X aqui, então tá 157. Boa, gente, enfim. É a margem de erro da polícia militar, vambora. Não. Nossa, que enfim, pesado. É muita gente que eles matam. É, já matou gente, mas não chega o John Wick, que não matou isso aí John num Wick. Filme só. Ele é o verdadeiro Baba Yaga. É verdade. Dá medo, ele dá medo. Bom, seguindo a trilha então, eu vou falar um pouco sobre... A gente falou um pouco aqui sobre filme trash, vou só dar uma falada. O que é o filme trash, né? Muita gente deve saber. Sim. Mas é quando tem um filme de baixo orçamento aí, que tenta fazer alguma coisa. E normalmente eles até puxam pro... Ah, já que a gente tá com baixo orçamento, vai fazer um trem feio aqui, vamos já puxar pro cômico, vamos largar, vamos jogar, fazer ele ficar mal feito tecnicamente, propositalmente, né? Sim. Então a gente tem muitos exemplos, eu queria dar alguns aqui e ver se vocês já assistiram, porque eu assisti alguns que passavam na TV aberta à noite e eu assisti, acabei assistindo. O Ataque dos Vermes Malditos. Alguém já viu? Não. Não. Sensacional. Não. Birdemic. Como? Birdemic é, pra mim, uma epidemia obra de arte. Epidemia de pássaros, é isso? É, Birdemic é tipo... Ah, os pássaros entendi. Começam a matar as pessoas. E aí, tipo, o pássaro... Sabe que quando você pega um gif? Sim. Sabe um gif? Só que um gif flash 2D. Era os pássaros do filme, falando sério. Os pássaros eram tipo um gif, assim. E aí as pessoas saíam com cabide na rua pra bater nos pássaros. Gente, cabide. É louco. Jesus amado. Muito bom Birdemic aí. Arraste-me para o inferno. Não. Uhum. Já viu? Já conhece já vi, aí? Já conheço. Enfim, esse é famoso e esse é um dos menos piores dos filmes trash, assim. Sim, ele é mais eu reconhecido. Eu nem sabia que era considerado um filme trash. É considerado um filme trash, mas assim, tipo, ele realmente foi um pouco assim, condecorado. É que tal. Eu acho que vale lembrar que a maioria dos filmes de terror, tirando esses grandes, tipo, It, eles são filmes de baixo orçamento são, já. É. Só que alguns eles simplesmente se entregam exatamente, pra isso. Exatamente, eles se entregam, igual Geladeira Assassina. Ah, eu vi, a gente viu onde que a gente no viu vídeo isso? Do Omelete. É uma geladeira que. É verdade. É uma geladeira que busca matar as pessoas. Também tem um Rubber, o pneu assassino. Ah, o pneu assassino já usou. E tem um que eu busquei e não achei, que é um dos caminhões. Tem um que. Tem vários filmes que caminhões começam a matar as pessoas, mas é um que os caminhões vão matar as pessoas e um cartão. Acho que era um carteiro ou um frentista, morre pra um caminhão de brinquedo, cara. O caminhão de brinquedo começa a bater no pé dele, aí ele cai, aí o caminhão começa a bater na cabeça dele até ele morrer. Mano, pô, sim. Que legal. Tem um filme que é o que eu falei antes, que é o Camisinha Assassina. Ele realmente existe. Realmente é de existe. 1996. E ele é horrível, gente. Eu vou mostrar pra vocês a capa. Vocês vão assistir, mas eu vou descrever aí pra vocês. Tem um Mr. Catra, assim. É uma camisinha com dentes. Muito feia, e ela tá escrita assim: fazer sexo nunca foi tão perigoso. E esse Meu é o filme. Deus. Horrível. Não, agora é sério. Tem patrocínio da Lola ou não tem? Vagina dentária. Eu acho que é vagina dentada. Ou vagina dentária. Algum dos dois. Eu já assisti o trailer é a menina indo no ginecologista. Nossa senhora. E aí o médico perde a mão. Vagina dentada. Vagina dentada. Nossa, sim. Meu Deus. Aí eu só que bom. Gente, pesquisem, por favor, no Google. Vai as imagens. Atrás. É bom pra você dar uma acessada. Tem o dos Tomates Assassinos também. Sim, falar dele agora. Tem Tomates Assassinos. Tem Tomates Assassinos também. Muita coisa, muita coisa. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? Vamos falar aqui dos filmes modernos, né? Vamos chegar aqui no cinema moderno, vamos falar de It, a Coisa, de agora, vamos falar da saga dos Warren, Annabelle, Luan, quer começar? O que você vê de novo no terror de hoje em dia? O que te chama pro terror de hoje em dia? Olha, inegavelmente, a franquia que mais tá rendendo e que mais tá me chamando a atenção em particular é a franquia de Invocação do Mal. Porque o James Wan, ele conseguiu criar meio que um universo da Marvel ali. Um universo. E, assim, os personagens que ele consegue fazer filmes individuais, eles nem precisam ter uma presença muito forte nos filmes. Eles só precisam ter uma aparição ali que já vai virar um filme. É o caso da Freira, da Annabelle. E assim, no último filme agora, na Annabelle 3, que foi A Criação do Mal, já apareceu o enredo de Annabelle 3, foi feito justamente pra criar outros filmes. Não foi Nossa, pra fortalecer não, a Annabelle. Não, não. Porque se aparece... Um filme daquele lobisomem, não. Exatamente. Ah, não. Dizem que o Invocação não. do Mal 3 é com aquele lobisomem. Até batina. Ah, não. Pois é. Oh, eu... É muito ruim, muito, muito ruim. Muito ruim. Eu acho que é essa ideia do... É. Mas é ruim de CGI? É pé de tudo. É CGI pior que é horroroso. É muito ruim. Não, aí você também quer baixar o nível muito. Pra né? mim, CGI é tá bom. É nível Mutantes. A Camisinha Assassina tem CGI melhor que Teen Wolf. Nossa, é nível Mutantes. Cagar, brincadeira. Leonardo. Mutantes era feio demais. Com licença aqui, gente. A história gira em torno da filha dos Warren, né? E ela, num fim de semana que os pais saem de casa, os demônios, eles atingem lá o ápice, vão todos se manifestar. Eles estão fazendo nada, vão fazer uma zona Sim, lá. Velho. E, tipo, tem uma noiva lá, que eu tenho certeza que pode virar um filme, porque essa noiva atormentou a menina. A noiva era tem a única um homem, melhorzinha. É, foi uma das melhorzinhas. Tem um homem do barco, que também atormentou a outra menina. Cada um era atormentado por por demônio. Um bicho. Isso vocês estão falando em qual filme? Annabelle 3. Ah, tá. Que é atual, né? Quer falar de novo? Que só é atual. Porque ficou bonito? Vamos falar de novo? 3, 2, 1 e... Annabelle 3. Nossa, a gente combina e muito. E você bem. Gosta desse filme? Desses filmes? Do Annabelle 3 em especial, não. Não, mas eu você acho gosta que do universo. Fez, mas o universo Entendi. Que ele criou Invocação do Invocação Mal. Invocação do Mal 1 e 2 realmente são muito bons. São ótimos. Eu assisti Annabelle 1 também, né? É. Você assistiu Annabelle 1 e 2, acho. Talvez. Annabelle 2 eu acho legal. Annabelle 1 também não gostei. Ó, eu acho... Que Annabelle é um negócio que, mano, não desce pra mim. Nem o 1, nem o 2. Eu só não assisti a Bruxa e o Annabelle 3. A Freira, você fala. A Freira. É a Freira. A Bruxa é outro rolê. Eu também não é desse universo. Também não assisti a Freira ainda, quero assistir, porque... Você não assistiu a Freira? Não assisti. Porque, na verdade, eu vou te contar aqui. Eu tinha assistido Invocação do Mal muito tempo atrás. E eu já não lembrava quase nada. Na época, talvez eu tive um medinho ali, mas nem lembrava se eu tinha ou não. E aí eu parei esses dias, a Beatriz Evaristo me fez assistir de novo. E eu vi e gostei bastante. Só que, assim, realmente, qual não que é lembrava... Qual que tem o bode? É a Freira ou a Bruxa? A Bruxa. A Bruxa. Ah. Eu não lembrava que era tão... Tipo, pegava tão a fórmula dos filmes de terror normal. Que é tipo uma casa assombrada. Uma casa que tem uma... Não exatamente assombrada, né? Mas atormentada. Amaldiçoada. Bruxa, né? Eu acho o terror muito interessante nesse caso. Porque ele... O terror em si, ele brinca com o medo. E quando uma pessoa ela é colocada frente ao seu medo ou a um medo específico, uma coisa de terror que ela imagina não existir, ela vira automaticamente uma pessoa boa ou uma pessoa que vai se redimir no final. Você pode perceber isso em todos os filmes. Com certeza. E que ela vai falar, meu Deus, o que eu tô enfrentando? Entendeu? É por isso que It, a coisa é tão bom. Sim, e eu acho os filmes de Invocação do Mal, inclusive a Freira em especial, filmes muito católicos. Eu gosto muito dessa mitologia cristã. Demais. Gosto demais. E é antigo, né? Isso aí, essa coisa demais. Da lógico, tá. Antigo. Porque a Freira, ela é muito total. Isso. É. A Freira, eu acredito que seja o filme mais católico que eu já vi na minha vida. Porque, primeiro que é com uma freira... E isso brinca, lá no filme mesmo, fala que isso brinca com a fé das pessoas. Porque ninguém imagina uma freira daquele jeito, e por isso que ela fez tanto sucesso em Invocação do Mal 2. Então, a partir do momento que eles brincam com isso e colocam isso em xeque, você vai ter lógica com uma coisa que vai render muito. Porque muita gente não imagina que seja daquele jeito. Pois e sim. Aí você brinca com uma noviça, que nem é freira ainda, que inclusive é a... Noviça Rebelde, a mesma atriz? Não, é a Thaisa Farmiga. Que é a irmã da Vera Farmiga. E que faz a American Horror Story. Que faz a temporada das bruxas. Família aterrorizante, né? Eu acho legal isso. O tempo todo eu fico pensando em American Horror Story, que é uma referência que eu tenho que eu não assisti todos, mas eu sei. E os temas são repetidos. Sim. O primeiro é uma casa assombrada, a segunda temporada é da freira, tem essa temática. É verdade. Então, assim, é uma coisa que sempre vai se repetindo, essas mesmas temáticas com outras roupagens atuais, eu acho. E o bom, você pode repetir a temática, mas acerta. E aí eu acho que Invocação do Mal acerta muito bem. Uhum. E aí tem filmes aí que... como é que chama aqueles filmes que a gente já falou? Atividade Paranormal. Que depois lançou uma outra Atividade Paranormal recentemente que já não encaixou. Foi a mesma fórmula, a mesma coisinha não encaixou. Cemitério Maldito, eu acho, também não encaixa. Péssimo. É bem parecido também. Achei muito chatinho. É ir pra uma casa nova que já tinha sido assombrada, sei lá o quê e tal. Que eu acho... Pode continuar. Não, pode continuar. É isso que eu acho legal no que o James Wan faz. É o James Wan, diretor de Invocação do Mal, né? Sim. Tá, tô certo, então. É isso que eu acho legal que ele faz. Que eu fiz a brincadeira no começo, falando que eu acho que o jumpscare é um jogo sujo do diretor. Porém, tem isso em Invocação do Mal, tem isso nos filmes que o James Wan faz desse universo. Só que não é só isso. Tipo assim, ele cria um ambiente tenso, ele faz o terror, tipo, por fora disso. É muito suspense. Infelizmente, eu não consigo ter medo ainda de Invocação do Mal. Eu ainda tô na procura de um filme que vai me dar medo. O primeiro Invocação do Mal, eu fico meio assim até hoje. Eu não consigo. Os próximos eu já fico meio assim. Muita gente me fala... Annabelle é pra rir. Não, Annabelle... Annabelle é tosco. Muita gente me fala pra ver... Eu não lembro se é Us ou Get Out. Me ajudem aí, vocês já assistiram? Corra é o primeiro, Nós é o último. Nós é de agora, com a Lupita Nyong'o. Então, me falam pra ver esses filmes, que eles são meio de terror, um pouco pesado. É um terror psicológico. Isso, me fala pra ver isso, pra eu realmente tentar sentir um medo. Porque até agora eu tô na busca de um filme de terror que vai me dar medo, que eu não consigo achar um. É interessante falar também que eu não assusto com jumpscare também, eu não assusto, real. Uhum. Nossa, eu fico esperando assim, ansiosamente. Eu fico esperando pra e só aí pular, acontece, porque aí eu sempre aqui, assusto. Eu fico aqui, porque tipo, eu meio que sei, meio que tá meio previsível ali. Quando acontece e eu já sei, ou mesmo quando eu não sei e acontece de repente, eu ainda não assusto, não sei o que que é. Mas assim, aí ao invés de ficar com medo, eu fico procurando algumas cenas que eu falo, caramba, essa cena aqui realmente é marcante, é um negócio massa. Eu acho muito isso em It. E eu achei isso em Invocação do Mal, No primeiro, aquela cena da palminha. Nossa, gente, eu Nossa, tô batendo. Nossa, sei. A cena da palminha. Que ela apaga o fogo lá. Sim. A mulher tá no. Isso, ela acende o isqueiro, tá na Eles escada. Eles estão brincando de Marco Polo. Ela. Cabra cega, Marco Polo, exatamente. É. E aí estão lá brincando, e aí ela vai procurar lá no. E ela escuta do porão vindo uma palma. Uhum. E Nossa, ela vai, você um tá por aí, velho. Aí ela acende o isqueiro. O que é isso? E aí vem a mãozinha atrás dela assim e bate a palma. E aí apaga o fogo assim. Eu achei, putz, a hora que a mãozinha sai do armário também. Também sim. É, e pra bater a palma, exatamente. É um ótimo jogo. Eu gosto quando eles fazem isso. E Invocação do Mal 2, a primeira cena lá que a freira aparece, que ela aparece pra Lorraine, é muito boa. É uma cena excelente, que tem o quadro. Você pode colocar a musiquinha dela aqui depois. É fica aquela a dica. Assim. Nossa, é muito Nossa, boa é. Aquela. A música da freira é muito boa, muito boa. E aí fica lá a. Tipo, fica o quadro. Aí você não sabe que hora que é o quadro, que hora que é a freira. Aí passa de freira passa pra quadro. Dela, aí vem a mão. É muito bom. Essa cena é realmente muito boa. E o bom também é a linkagem que eles fazem de a freira com Invocação do Mal 2. De ter todo aquele rolê e aí no final eles explicarem que o carinha lá, o French, era o... Ele foi pra outro país e aí ele encontrou... Peraí. Ele encontrou o pessoal lá e começou a ser atormentado já naquele clima da freira, pelo espírito lá que é a Valak. Que, na verdade, todo mundo chama da freira, mas é Valak. É, Valak, né? É. Demônio. E aí, ele atormenta... O Ed e a Lorraine estão fazendo lá o exorcismo. E aí, ele passa pra ela, sabe? E aí, a partir disso, ela começa a ser atormentada pelo demônio. Aquele negócio de 7 anos atrás, Em qual filme do Invocação do Mal que aparece aquela mulher com os pulsos cortados? É no primeiro, é. E aquilo lá é a freira? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não. Nunca mais apareceu. Aquela lá era uma empregada, se eu não me engano, da casa, que era assombrada. É. E a dona da casa, que era uma bruxa, fez ela se cortar. E ela fica assim, olha o que ela me fez fazer. Foi meio pra amedrontar aquele policial. É, aquele policial. Entendi. Não, achei que ela que era... A bruxa, mas... Eu gosto dessa justificativa. A bruxa que dão... não, a freira. Eu tô confundindo toda Entendi. Hora. Entendi, a freira. Eu gosto dessa justificativa que dão do demônio, da entidade, precisar do medo pra meio que se alimentar ali. Ele se nutre do medo. Aí eu acho interessante que dá pra você trabalhar muito nisso. Porque senão não faz sentido nenhum o demônio aguardar tanto tempo assim pra atacar, pra ficar... Pra atormentar, pra matar. Por que ele não mata, então? Se já que ele já tá ali insatisfeito, mata. Mas não, ele realmente precisa se nutrir do medo e tem várias outras coisas que ele precisa fazer. Ou às vezes ele tem até um outro objetivo, igual eu acho que no Invocação do Mal 2, aquilo lá tá acontecendo, talvez pros Warren ir pra lá pro Warren masculino morrer. Uhum. Ed morrer. Às vezes aquilo lá foi tudo feito só pra eles irem pra lá pro Ed acabar morrendo. Uhum. Mas acaba que ele não morre, né? E a Lorraine, ela tem essa mediunidade, né? Ela, enquanto o Ed tem esse caráter mais de exorcizar, ela ajuda ele com a questão da mediunidade. E aí é onde que eu acho fantástico, porque é ela que acaba salvando tudo sempre. Exatamente. Porque no último filme, por exemplo, do Invocação do Mal 2, ela que salvou o Ed... que ele tava lá pronto pra cair, pra morrer na árvore, e aí ela foi lá e salvou ele, falou, você é o demônio, o Marquês da Serpente, aí o trem foi, morreu. Bom, a gente falou bastante da Invocação do Mal, que obviamente é a franquia de terror que tá fazendo mais sucesso hoje em dia, porém, chegou um garotinho novo na praia, chamado Jordan Peele, na praia. Que fez o filme Corra, e agora fez o filme Nós. Sim. Que são filmes... Uma nova onda de terror. Que são um terror totalmente diferente do que Invocação do Mal faz. É os que eu falei que eu quero assistir, né? Que são muito bons. Vale muito a pena ver. É tipo assim, é o estilo de terror que eu gosto, sabe? É na mesma pegada de, Lugar Silencioso. Adoro. Que é muito bom também. Perfeito. John Krasinski é muito Chorei bom. Chorei com Lugar Silencioso. Nossa. É. Eu esqueci como que ela chama, a menininha. Porque Lugar Silencioso é um filme onde eles não podem fazer barulho. Então, durante muito tempo, eles têm que fazer linguagem de sinais. Uhum. E a filha do Joey Krasinski, do John Krasinski, esqueci o nome dela, ela chama Millicent Simmonds, ela é surda. Tipo, a atriz é surda. Ela é surda real. Então já tinham ali um... Então já teve isso. E foi indicado ao Oscar, não sei se ganhou. Chegou a ganhar? Melhor... Porra, eu acho que não. Não, Lugar Silencioso. Ah, ganhou. Ganhou efeito sonoro, alguma coisa assim. É, alguma edição de som. Tanto é que já gravaram dois, tá pra lançar já. É engraçado, né? É. Não tem, e ganhou. E nessa mesma onda aí de Corra e Nós, tem Hereditário. Sim. Que é fantástico também. E o último que saiu agora é Midsommar, eu acho que é. Midsommar, né? Que é do mesmo diretor de Hereditário. Porque eles fazem até uma linkagem dentro do filme de um casal que aparece lá. E usa muito desse negócio psicológico. Eu gosto muito mais desse terror psicológico do que... É o que eu tava falando com o Léo, do que slash. De monstro, de assunto, jumpscare. Ele fez aqui o movimento, eu entendi. Então, a gente tava conversando até aqui. A gente tem alguns filmes que se enquadram como terror e a gente nem pensa. Tubarão, por exemplo, é um... É um quê, Eduardo? É um enorme terror psicológico. Oh, então, tipo assim, ele faz um filme que o principal efeito sonoro já te dá medo, já te faz ficar tenso, e é um filme de terror. Porque Tem um que saiu ultimamente aí, que é Jaws. Não, Jaws é o do tubarão. Jaws é o antigo. É o com a Caio Scodelari. Não é Jaws que eu quero falar, não. É um do de crocodilo, de jacaré. Isso. Que é, inclusive, do Coisa. Pânico no Lago. Não, é outro. É agora, saiu agora. Saiu agora. É com a Caio Scodelari, que é a Teresa de Maze Runner. É do diretor. É o mesmo diretor da trilogia do Homem-Aranha. Sam Raimi. Ele é conhecido por fazer terror. Sim, exatamente. Ele, é dele esse filme. Bem legal. E a gente também tem, na atualidade, várias séries de terror, que a gente acabou citando, eu e o Luan aqui, o American Horror Story, que é uma série referência quando a gente fala de terror na televisão. A gente tem algumas séries que usam de elementos do terror. O próprio The Walking Dead fala sobre zumbis, mundo pós-apocalíptico. Aquela da Mansão Hill, como é que chama? A Residência... Maldição da Residência Hill. A gente tem Dark, tem Stranger Things, que usa de monstros. Temos as próprias séries, assim, Teen Wolf, que eu acabei brincando durante o episódio, e The Vampire Diaries, por exemplo, usam de elementos do terror pra contar as histórias. Os Mutantes também, a novela da Record. Ai, Guilherme, pelo amor de Deus. E tem algum... A gente tem Supernatural também, que por muito tempo foi uma série que era referência em terror. E a gente brinca tem com a mitologia cristã, que é... Pra mim é a melhor pra brincar com o terror, continua. E a gente tem histórias que são derivadas de filmes de terror. Então a gente citou o Bates Motel, que é uma série que é referente ao Psicose, do Hitchcock, que conta antes. Também. A gente tem a série Scream, que é uma série que deriva de Pânico, que é um grande filme de terror conhecido. Sim. E é uma paródia também, que é Scream Queens, que eu assisti, eu amava, gente. Amava com a Emma Roberts. É maravilhosa, gente. Scream Queens era ótimo. E ela é... Ela é uma série de terror, mas ela tem muita comédia, é muito deboche, maravilhoso. Teve a Ariana Grande, sim, o Nick Jonas. Nossa, é muita perfeito. Gente, é mara. E a Jamie Lee Curtis. Sim, e a Jamie Lee Curtis, é inclusive, muito bom. Inclusive, o Ryan Murphy falou que se ela não aceitasse o papel daquela diretora lá, da reitora, ele não ia fazer a série, porque o papel foi feito pra ela. É mara, eu adoro essa série. E tem várias outras que a gente poderia ficar aqui citando, que bebem dessa... E a gente não falou também de Sexto Sentido. Acabei de lembrar. Sexto Sentido, o Iluminado. O Iluminado. Né? Que vai ter agora o Doutor Sono. Em breve, nem além do Sexto. Agora a gente podia fazer uma propaganda do cinema mais próximo da sua cidade, mas ninguém patrocina a gente. Cadê? Jobs. Manda Jobs. Imagina, a gente fala ganhando combo aí, ó. Sorteio Além dos Ecrãs. Então é isso? Vamos terminar a discussão por aqui? Vamos falar qual é o vilão preferido? Eu pensei no filme de terror preferido. Pode ser pode o filme ser de terror dois. E o vilão? Beleza. Pode ser os dois. Beleza. No então meu vamos... caso. Pode ser, Eduarda. Vai lá. Começa então, vai. Eu não tenho. Você que não tem um fundamento no terror, qual que é seu vilão e qual que é seu gente, filme eu acho que eu conto preferido? Nos dedos os filmes de terror que eu assisti, de verdade, assim. Eu assisti Halloween, o último, Annabelle 1 e 2, aparentemente. Então, beleza. E seu filme é Annabelle, seu não, vilão é Annabelle. Eu prefiro Halloween, tá? É, com certeza, porque Annabelle. Eu prefiro Halloween, eu acho muito bom. Eu não assisti os outros, né? Mas eu conheci a história porque fui pesquisar e eu acho o Michael Myers um grande vilão. Mas o que mais me dá medo, visualmente, eu acho que é o Fred Krueger e o Jigsaw, com certeza. Show de bola. Leva, Solé, você é o próximo. Bom, eu acho que... É difícil falar, né? Difícil, né? Difícil. Eu tô tentando pensar aqui também. Eu assisti aquele filme da Jennifer Lawrence, da Casa da Rua. A Última Casa da Rua. A Última Casa Nossa, da Rua. Nossa, ruim. Não. Ruim. É muito bom. Nossa, da cãibra. Me deu medo. e aí? Dá cãibra assistir esse filme, de tão ruim que ele é. Eu tenho medo de assistir filme sozinho. É horrível. Enfim, eu acho que eu fico em dúvida de três vilões, assim, dos que mais me deixam com medo. E eu acho que entre os maiores, assim, esses três, acho que eles estão lá num top 5, não sei, mas 10 com certeza. Que é o Michael Myers, o Jason e o Hannibal Lecter. Pra mim, esses três, eles são... Eu gosto muito dos três personagens, assim. Entendi. Sensacionais. E de filme de terror favorito... Não sei. Eu vou falar O Exorcismo de Emily Rose. Porque esse filme, eu assisti... É muito bom. Eu acho legal. Eu assisti esse filme, eu tinha 8 anos, acho. Assisti com meu primo mais velho. Até hoje eu não consigo dormir direito por conta desse filme. E eu nem lembro do filme. Ele é forte. Ele é bom, forte. Lembra muito do Exorcista. Lembro. Então eu vou falar esse filme aí, em homenagem. Vai lá, Guilherme, fala você agora. Cara, tô pensando aqui e realmente não consigo tirar o Pennywise da minha cabeça. Eu realmente me encantei pelo Pennywise. Continuo me encantando. Eu acho o trabalho do ator excepcional e o que o personagem traz pro filme é excepcional. Não, de novo, não tenho medo. Mas aí, como eu não tenho medo, ele me traz um contraponto ao medo, que é muito bom, que, tipo, eu posso ter fascinação pelo personagem, assim, tipo, ele não me dá medo, mas eu não quero esbarrar com ele na rua, sabe? Então, eu realmente acho que um vilão, realmente Pennywise, um filme eu ainda não tô conseguindo decidir, gosto muito do Exorcista, gosto muito de It, a coisa, e gosto muito de Invocação do Mal também. Annabelle 3 é o que é a minha escolha, então. Nossa, se fizer um filme do Lobisomem da Annabelle 3, eu vou chorar. Vou hatear. É triste. É muito feio, muito ruim. Luan. Filme, pra mim, é Invocação do Mal. O 1, deixar específico aqui, porque depois o James Wan, ele foi se afastando da direção, ele ficou só na produção, ali meio que supervisionando os outros diretores perderam a mão do que ele tinha pensado, eu acredito. Então vou deixar só um como meu filme de terror favorito, apesar de ter muitos outros, porque é muito difícil você falar para um fã de terror escolher um filme de terror favorito, mas por enquanto certeza. É ele. E vilão é, primeiro, o Ghostface de Pânico, que eu não falei aqui, mas eu amo a franquia Pânico. Tanto que gerou uma sátira de Todo Mundo Odeia o Pânico, de tanto sucesso Todo que Mundo fez. Odeia o Pânico, não. Todo Mundo Odeia o Pânico. Todo Mundo Odeia o Chris. Exatamente. Duas sátiras e de Pânico. E nem de terror. Sim. Hereditário, gosto muito aquele clima de vilania que tem, do próprio, não tem um vilão específico, mas é o clima de terror que tem, e a morte é de premonição, porque eu acredito que ela matou muito mais gente que muito vilão aí, com mortes muito criativas. Muito criativas. Então, aquela máquina de bronzeamento que falha. Não, pelo negócio do olho lá. Não tem do olho, olho da menina, que ela vai fazer um tratamento a laser e o olho dela solta lá. Enfim, né? Muita coisa. Acupuntura, vamos lá. Eu queria falar dois filmes que, se vocês cogitarem assistir em algum serviço de streaming, não assistam. Que é Livrai-nos do Mal, que é muito ruim. Amém. Eu acho que eu já vi. Quando a pessoa repete... Ai, Jesus, sai daqui. E O Segredo da Cabana. Gente, nossa, esse filme dá raiva de ver. Falando sério, se você quer ficar com raiva, assiste. Aí tudo bem. É com o Chris Hemsworth que faz o Thor. É muito ruim esse filme. Que chama O Espantalho também, que tem na Netflix, que é horroroso. Esses filmes de terror que tem na Netflix, que você procura assim e fala assim, vamos ver o que a gente vai assistir aqui hoje pra brincar. Nossa, é muito ruim. Foi assim que eu assisti O Segredo da Cabana. Me arrependo até hoje. Pois é. E provavelmente a gente não falou todos os filmes de terror, todos os claro vilões, porque tem muitos, mas a gente tentou pincelar aí os principais. Eu acabei de pensar que a gente não falou de Poltergeist. Não mesmo. Então, nem gente... Nem merece, Por favor, conte pra gente, os filmes que vocês mais gostam, os maiores vilões. Converse com a gente. Exatamente, interajam com a gente. Uma curiosidade final, o Slash guitarrista do Guns N' Roses, ele é muito fã de filmes de terror. Inclusive tem uma produtora de filmes de terror. Sério? Uau, que legal. E o apelido dele não tem nada a ver com o gênero slasher. Olha, entendi. Obrigada pela informação. É fato aí, hein? Esse você pode pesquisar, é verdade. Hashtag informando. Como diria o Ledo. Foi informando. Então é isso, né? Concluímos aí, falamos sobre muitos filmes de terror. Vamos ver se algum dia eu acho um filme que me amedronta. Vou tentar ver se vocês falaram do terror psicológico, eu acho que é uma coisa que eu vou gostar mais. Mas assim, eu não tenho terror com filme de terror, mas aí se eu vou jogar um jogo de terror, Slender, aquele feio que tem o Slender lá no fundo. Slender. Meu Deus, mas eu morro tanto de medo. Dá, eu travo mesmo. Assim, eu travo. Enfim, não é hora de falar disso. Vamos encerrar aqui, vamos ter um quadrinho de recomendações só pra não deixar este lado, né? Vamos lá. Vamos lá, meu nome é Caio Coutinho, brincadeira. Sou Guilherme Amaral e agora eu que tô aqui pra falar da recomendação, né? Gente, vocês têm uma recomendação pra hoje? Eu tenho. Eu passo dias. Dias. Eu vou falar que eu tô fazendo horas a mesma coisa. Horas do meu dia assistindo Pesadelo na Cozinha. Pesadelo na Cozinha com Eric Jacquin. Eu e Beatriz Evaristo estamos na mesma... Estamos nesse... Negócio de maratonar. Pelo amor de Deus, a gente não é consegue muito parar bom, de assistir. É não bom dá, demais. Não dá, é muito bom. Eu passo... Sabe aquela coisa da Regina George, sabe? Eu passo 84% do meu dia assistindo e os outros restos eu fico esperando alguém falar sobre pra eu poder falar. É isso pra mim. E eu fico procurando memes de Pesadelo na Cozinha no Twitter e é claro. Perfeito. São os melhores memes. Muito bom, gente. Assistam, sério. Vale muito a pena. Tem no YouTube todas as temporadas, todos os episódios. Então é só procurar aí que tem. Vale a pena mesmo, gente. É muito bom. Eu vou recomendar um filme com o Brad Pitt, Morgan Freeman e o babaca lá, como chama? De House of tem Cards. Tem vários babacas. Kevin Spacey. Nossa. Tem eles três no filme. Babaca que chama... no mundo do cinema, a gente pode listar vários. O filme chama Seven, Sete Pecados Capitais. É um filme extremamente bom. Ele não é considerado terror. Por mais que flerte ali com um pouquinho de terror, tem um negocinho... com um pezinho ali no terror. E é um filme muito bom. Pra quem gosta daquelas viradas de plot twist incríveis, assim, absurdamente bons, esse filme é o filme feito pra você. Vai assistir, que vale a pena. Tem na Netflix. Luan, você tem alguma recomendação? Eu vou recomendar uma série documentário que tem no Netflix, que eu tô viciado junto com Pesadelo na Cozinha, porque assistir Pesadelo na Cozinha virou meu hobby. Mas quando eu não estou assistindo Pesadelo na Cozinha, eu tô assistindo Investigação Criminal da Netflix. Uau. Que desvenda todos os casos mais famosos que tiveram no Brasil, e como que aconteceu, quais eram as vítimas, como que tá os assassinos e tudo mais. É muito bom. Nossa. E tem 7 temporadas na Netflix. Caramba. Então são muitos assassinatos. Olha. É, Brasilzão de meu Deus, né? Com certeza. Cara, eu não sei se eu tenho uma recomendação. Acho que eu vou fazer uma propaganda pra mim mesmo. Porque você eu... Você vai falar do Arquest? É, eu vou te vou bater. Falar do Arquest de novo. Gente, escuta o Arquest. Gente, é um podcast legal, pô. Pra quem é da UFA aí, gosta de... Não tô falando que não é legal. As Olimpíadas UFA acabaram e o Arquest Olímpico também acabou. Então escuta aí, são só 4-5 minutinhos aí. Você que é da UFA ou não é, mas quer saber o que rolou nas Olimpíadas. Eu não tenho outra coisa pra recomendar, desculpa. Minha vida realmente foi pautada nos filmes de terror ultimamente. A gente já falou de todos aqui. Bom. E Pesadelo na Cozinha. Realmente é isso que eu tô fazendo. Eu quero recomendar outra coisa também. É uma lista do Omelete, do site Omelete, que legal. Eles estão fazendo durante esse mês inteiro. Em cada dia do mês, eles colocaram um filme de terror nessa lista pra você assistir durante o mês do Halloween. A gente tá fazendo isso no último dia do Halloween? Estamos. Do Halloween? Mas de outubro. Que é o Halloween. Mas vale a pena dar uma olhada lá. Tem 31 filmes de terror pra assistir. Eles colocaram pra assistir online lá, assim? Não, player. Uma lista só. Ah, entendi. Não sei, acho que não, né? Recomendação só. Exato. Falando um pouquinho do filme, vale a pena. Então é isso. Dá uma olhada lá. É isso, então, gente. Vamos nos despedir, né? Agradeço todo mundo que nos escutou. E é isso mesmo. Nos Siga acompanha nas redes sociais. Além dos ecrãs, sem o tio e sem o acento. E é isso. Ah, esqueceria o acento. Ele esqueceria. Bom, gente, é isso, então. Muito obrigado. Por todos que assistiram a gente até aqui. Obrigada, Luan, pela participação. Com certeza, com certeza. Obrigado, Luan, por ter inteirado a mesa. Sinta-se à vontade para voltar, falar mais quando de quiser. Senhor. Obrigado, Carlinhos, também. Queria agradecer. Obrigado pelo convite. Que Carlinhos? É um amigo meu que tá sentado ali, ó. Desde é o fantasma. Boa. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Pulei dessa carroça. Tchau, gente. É só dar um tchau, Luan. É só falar tchau. Ah, tá. Tchau, obrigado. Eu que agradeço o convite, gente. Vou voltar sim, espero ser convidado mais vezes, porque adorei essa mesa aqui. Essa conversa foi deliciosa. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Muito bom, isso é um adeus. Ha ha ha ha.